Torre Salvador, Papatango, Quilo, Quilo Lima. Papatango, Quilo, Quilo Lima, final, pista 17 autorizado. Alô, 7 autorizado, Quilo Lima. Agora o 340. 340, vamos atrás. Se eu conversar com o centro, será que o consegue seguir o 380, né? A possibilidade? Gente, só um instante. Muito obrigado. Uno 395 autorizado, 380. Muito obrigado, canal 320, Uno 399. Tá 3191, pronto, quase? Afirmativo, pronto, cota é o 3191. Tá 3191, autorizado para o Galeão e a rota do plano de voo, nível 340. Rolada pista no zero, curva direita. Saída da El, Leda, Irume. Transponder 5027, controle 119.8. 219, roubou no 7.9. Número 857, cola da 10. Saída da El, Leda, Irume. Estou confirmando o nível 340. Achando a 5027 e o controle 119.8 da 3191. Correto, está 3191, chame para o flashback para mim. Chama na 3191. Salve Salvador, eu vou 739, bom dia. Meia decimal 85, alterne 125 decimal 45. Repito 1685, alterna 125, 45, bom dia. Papatango Juliette Quebec Silva, reporte para. Reporte prévio para o segundo lançamento. Tranquilo, Quilo Lima, solo 5B, vou ver meu pátio. Gente, eu não quiser autorizar sobre a pista livre na bata, no corte, livre frequência. Quilo Lima, separou 1-1-5. Tem, Quilo Lima, fica daqui. Salvador, gol no 014, portão 10, solicita o pushback pela meta. Portão 10, autorizado, chame táxi. Semana táxi do 019. Passando Serra Vitor 3, 6B. 24, exame 98, completo procedimento RNAVE, chame torre, UNO, UNO 8, decimal 9. Tá, 3, 1, 9, 8. Salvador, bom dia. Tá, 3, 1, 9, 8, final RNAVE, pistão no zero, visual com campo. Tá, 3, 1, 9, 8, Kenegal no zero no meio, agora se liberação de pouco. Gente, eu estou no zero no meio, tá, 3, 1, 9, 8. Aguarde do voo no 395. Cara, tá 3190. Gente, Juliette, Quebec Kilo, reporte para a descida. Tem um problema aqui, o avião não está com a roupa, só vem ter um problema de freio aqui, eu sei. Sim. Controle é o Zuleco. Prossiga, Papa Romeu, que é o Zuleco. Vamos usar o sobrevoo no... para o Moimbuí, posteriormente para frente para o fora do ar. Gente. Para aqui do Canete Kilo. Gente, Papa Tango Juliette Quebec Kilo, reporte cruzando 4.500 pés. Aqui na programação 4.000. Salvador, 73191 no meia dúzia, pushback acionamento. Corrigindo no 5, pushback acionamento. Aguarde, tá 3191. Eu não sei, eu não havia, não. Solo Salvador, Gono 094, instruções para o táxi, 140 bordas, 3,40, alternativa João Pessoa, guardando nada da companhia na frente, tá? Afirmativa, assim que a aeronave da companhia ingressar no gate, autorizar o táxi até o ponto de espera, via parte ONU Índia, ponto de espera Torres, 1895, Kenegal 1-0 no meia, Gol 1-094. 0-1-9-4, assim que a aeronave da companhia liberar, autorizar o pátio Índia para a pista 0, pronto, 18-95. São Salvador, bom dia, dá 3198, livrão. Dá 3198, Alfa, chame a Sérgio Leite. Alfa, chama de Sérgio Leite, dá 3198. Tá passando do lado de Quebec Kilo, frequência livre. Colega, desculpa, a gente tá parado aqui, mas acho que travou o freio aqui, vai ter que pushback puxar a gente até a posição aí. Sem problema, a gente aguarda aí. Antrezuno 98, Juliette, portão 62. Azul 4207, Lima confere. Prepare da Euleda Morte, vai aguardando cópia. Portão 5 autorizado, chama táxi. Prossiga. Salvador, bom dia, boa noite, 64. Boa noite, 64, bom dia, autorizado direto Serra Vita 366, desça para o nível 050. Serra Vita 366, 050, boa noite, 64. Liga Serra do Leco. Solo 094, informa que vai ter um belizador chamando a gente para contornar a aeronave pela retaguarda. Ok, gente, prossiga. Boa noite para vocês, desculpa. Sem problema aí, bom controle. Obrigado. Ajuda 758, bom dia. Autorizado direto Serra Vita 366, desça para o nível 060. 366-060, ajuda 765. Controle, o Luan não vai abandonar essa parte. Controle, papa, uniforme, Mike, uniforme. Papa, uniforme, Mike, uniforme, acione identificação. Reporte para a descida. Está pronto para a descida, uniforme. Teste, uniforme, Mike, uniforme, desça para o nível 070. Desça para o 070. Vou passando agora à frente até o ponto de espera da 10, via parte ONU Índia. Ponto de espera torre 1895, QNH 10 no meia. Bom voo. 10 no meia, destaque após a passagem do outro, ele retaguarda, parte 1 Juliette. Tomando a torre quando pronto, ponto de espera 1895, bom dia, 3231. 391 no Pátio Uno Índia. Hoje foi Pátio Uno Índia. Prossiga. Astro. 094, autorizada linha de decolar, pista 0, vento 130 grau, 08. Autorizada linha de decolar, pista 0, 07, cópia. Guarulhos autorizado, via 310 até Taubaté, nível 340. Decolagem pista no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda Motiva. Transponder 5033, controle Salvador 119-8. Lima, cópia. Pronto, 319, autorizado a galera e manter, pistão no zero. Lima, pistão no zero, 319. 7, controle Salvador, 119-8. 1162, bom dia, autorizado durante Serra Vista 366, desça para o nível 070. Boa noite, 64, desça para 2500, país, ajuste chama 0 no meia. Autorizado procedimento R9, pistão no 0, reforço passando Serra Vista 366. Ok, desça para 2500, chama 0 no meia, autorizado R9, vai reportar Serra Vista 366, boa noite, 64. Bom. Boa 094, bom dia, contato radar, suba para o nível 370, saída a Momo. 370 na Momo, vamos ter na sua. Pelo quilo, Lima, livre acionamento, chame táxi, que nem ano, 0 no meio. 3191, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 50 graus, 109. Iniciando a decolagem, 3191. Prossiga. Uma informação nossa. A pista de pouso de Valência é aqui mais afastada do nosso projeto agora? De Valência, sua posição de 10 horas é 1 ou 2 milhas. Era mesmo. arborização dela deve ser tipo 060, 065. Kilo Lima, Zac autorizado, chama Ponte Certa de Ferromeu. Prossiga. Sensor, Serra do Eco. Barge 4207. Dono 91, decolado do 19, controle de Salvador, 119, décima 8. Controle de Salvador, 198, tá 3191. Serra na Galeão. Serra Vita 367, desça para 4.000 pés, ajuste chama 096. Controle Salvador, bom dia, 73191. 73191, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, após 2.000 pés, autorizado direto Linda. Ativo, subindo para o 340, confirme a mensagem para Porto de Aposta. 73191, autorizado direto à posição Leda. Direto Leda, 3191. Lima, decolado Aluno 7, controle Salvador, 119, decimal 8, corrigindo, decolado aos 21. Ciente, 19. Controle Salvador, papa tendo quilo Lima, no axé 1.000. Tiro Lima, mantém as condições visuais, ajuste chama 096. Ciente, Lima. Tá, meu Serra Zulu Eco já está em regresso para Salvador? Procura por Lueco. Confirme se já está para regresso. Gente, reporte através do parque de Itaipu, Serra do Lueco, para informação do tráfego, informo Charlie 182 a 1.000 pés, rumo oposto. Pilo Kilo Lima, tráfego sentido oposto, Robson 44, mantendo 300 pés. Gente, vai ficar atento ao tráfego, Lima. Pode prosseguir na descida, 2758? A 2758, desça para 2.500 pés, ajuste chama 096. Autorizado procedimento RNAV pistão na 0, reporte passando a Serra Vita 366. 58 desce para 060, na ponta 366, reporte estabilizado. A Patapai Uniforme, Mike Uniforme, desça para o nível 050, reporte para mudança de regras. Tanto para si também, o repassará com mudança de regra de quarto. Falar pista no 0, vento no 30 grau, 099. Ele é cola, dá no 0, agora no 3, 4207, opção 1, autorizado, chama o táxi. 4207, opção 1, autorizado, chama o táxi. 18-95-864, sim, bom dia. Bom dia. Gol 1094, sendo centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 2685 2545, gol 094, bom dia. Bom dia. Gol 1162, desce para 2510, ajuste 1096. Autorizado procedimento RNAV pista 10, reporte passando Serra Vista 366. Desce para 2500, 096, reporta passando Serra Vista 366, gol 0, 1, 0. 9, 8, 9, 6. 374. 1862. Gol 1864, guarda de pista livre, QNH 1096. 1096, guarda de pista livre, 1864. Para a Suíça, que o planejamento correto, chamador para acionamento, 1895, QNH 1016. Setar tá, Romeu Serra Azul Eco, chame torre 118 decimal 95 para instrução. Bora. Pouso, ele está no 0, vento no 40 grau, 099. Escrevi pouso 1-0, 1-864. Romeu Serra Azul Eco. Zona 395, decolado 25, controle de chamador 119 decimal 8. Está agora no através de transfusco, autorizado para fazer a retaguarda do Boeing Internacional da 1-0, direto para... Está a retaguarda do Boeing da pista 1-0, cruze final e chame final em marcha. Tudo bem, senhor, para a gente vai prosseguir direto para a pista 1-0 e chamará cruzando. O Gol 1-3-5 na escuta da torre? Não, 1-3-5, na sua escuta. Chame controle 1-9, decimal 8-0. 8-0, boa. 0-9-8, boa, 1-3-5. Controle Gol 1-395, passa 2.500. Gol 1-395, bom dia, contato radar, suba para o nível 380, autorizado direto Leda. Direto Leda, 380, Gol 1-395. Para o taxa do 407, alterna Ribeirão Preto, eu estou no nível 0421, no PAV de 123. Confirmo só, alternado? Ribeirão Preto, Serra Brava, vou ver o compasso. Direita de Índia até o ponto de espera, torre, 1895, QNH 1096, bom voo. Gente, 1096, 295, azul, 407, de Índia. Gente, Tadada Pai uniforme, Mike uniforme, plano modificado às 1327. Esse é para a altitude de tráfego de Serra Índia Romeu Índia. Reporte cruzando 4.500 pés. Estabilizado visual 2758. Completo de procedimento RNAV, chame torre 118 decimal 95. Obrigado. Vai agora. Uma frequência livre. Afirmo, chamando a 337, autorizado procedimento RNAV pista 1-0, reporte passando Serra Vista 366. Chamando a 337, autorizado RNAV pista 1-0, para passando Serra Vista 366, com o mesmo 1-3-34. 131-191, chame centro Recife, 1-2-5-1, alterne 1-2-3-8. 251-232-7391. Bom dia, pronto, com o ponto de espera da 1-0. Azul 417, mantém o ponto de espera da pista 1-0. 1-0, 4-2-0-7. para o controle. Prossiga Papa Romeo Fox Eco Papa. Chefe Fox Eco Papa, estiver em condições visuais a 095, ajude chama 096. Gol Uno 62, complete o procedimento RNAVE, chame Torre, Uno 18, decimal 95. Torre 1, 8, 9, 5, Uno 62, bom. Sente, prosseguirá como instrumento para Salvador? Sente, plano modificado 1330, suba para o nível 1-1-0. Patroa de Mari, Fox Eco Papá. Já comprovado, né, Paulo? Para o controle? Canal 6200, bom dia, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 120. Eco no solo? Todo pronto, obrigado. Tudo inicialmente nível 1-1-0, Fox Eco Papá. Papel controle, como é o controle? Sete Fox, sete Papá, suba e mantém o nível 1-1-0 devido ao tráfego à sua retaguarda e que irá ultrapassá-lo mesmo pela esquerda. Ativa a chegada, é a Mari e o procedimento é o RNAV GNSS. O senhor tem condições de executá-lo? Sete, então aguarde a autorização do NDB Zulu, final do NDB Zulu. Z2758, Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, 1258. Turno 395, chame sempre Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. Turno 395. 1251, 123, decimal 8. Obrigado, senhor Boldo. É o 9, autorizado, chama o táxi. Que o azul 5197, prossiga o pushback um pouco mais retaguarda, de modo que dê a contornar a aeronave no através do portão 8, ok? Chama 337, chama 2, 118, decimal 9. 118, decimal 95. Azul 4207, autorizado, ele é Alimander, pistão na 0. Alimander, na 0, 4207. Oi, Salvador, bom dia, Senec 337, estabilizado em LS, aliás, desculpa, estabilizado na RNAV da 1-0, troca. Chefe, Charme, a 337, que é legal, 90 no meio, agora de pista livre. É segunda pista livre, né, 337. Na 200, confirma toda a cidade indicada. Na 200, reduzo para 250. Agora. Solo, é o 597? Prossiga. Nós vamos ter que ser rebocado para através de 7, é isso? Negativo. É realizar o pushback até um pouco mais atrás do que através do portão 10, de modo que dê a taxiar contornando a aeronave da Gol. Então, eu tenho duas opções. Ou taxiar por meios próprios contornando ou por reboque. Eu posso ser por reboque? A critério, fica a critério do senhor. Tá, joia, obrigado. Solo, voo 962, bom dia, livro. Voo 962, alfa, chamamento da Juliette. Alfa, da Juliette, voo 962. Proa 050, emite a radial 1, corre não, 280 de Salvador. É pra te parar a descida, falta o 7 papá. Eu quero ser a 200, desça via para nível 050. Passa a minha peça na Dael. Azul 407, contato com o radar da Solar, suba via saída da Dael para nível 340. Dael, 340, Azul 407. Autorizado 517, vento 150 graus, 109. Papa Romeu, foco 7 papados para 4.000 pés, ajuste 109. Solo 37, libera direita, solo 219. Vai liberar direita, 219, solo 37. Alô, Salvador, pode ser chamado minha 337. Bom dia, minha 337, Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, vai chamar 337. O Nuno 62 mantém a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso no portão 10. Contente da Juliette, aguardando para ingresso. Igual Nuno 62. Lembra a serviço, vinculado a 38, curva esquerda e cruza o campo. Transponder 0132. 895, sente a informação, Mike, para autorização Guarulhos 340, nível. 3895, Guarulhos autorizado, via P10 até Taubaté, nível 340. Saída da Eulena Mótima, com primeira curva à direita. Transponder 5062, controle Salvador 119, decimal 8. 895, autorizado Guarulhos, nível 340, via Perdulo 10, Taubaté, Tael, Leda e Morte para saída, transponder 5062, controle 198, posição 62, eu tenho 3895. Correto, chame para posicionamento na 3895. Na 3895. Papão Romeu, Foco 7 Papá, vista para 2.000 pés, nesta proa de interceptar magnética 101 de Simbra, reforço capitado na proa. Nesta 2.000 pés, vai interceptar magnética 101 de Simbra, reportará nesta proa o Foco 7 Papá. Papá, sim, com magnética 101 de Simbra. Tá, 200, após o SAP, voa Terra Vita 366, reduza para 2.100 nós. Esse é para 4.000 pés, ajuste 9.0 no meio. Após etapa, esse é a mesma 366 na redução, 6.200. Confirma somente para B? Campo e para 12. 5197, táxi aprovado até o ponto de espera, via Pátio Uni Índia, ponto de espera Torre 1895, QNH 10 no meio, é bom voo. Paulo Salvador, bom dia. É o TAN 3745, gente da Mãe, com autorização para São Paulo, nível 360. TAN 3745, bom dia. Informação mais que confere. Aguarde cópia, prepare da EOLE da Motiva. Da EOLE da Motiva, aguardando o TAN 3745. Bom, o Nuno 62 é o solo. Só sigo o Nuno 62. Ok, só a aeronave da companhia teve um probleminha no freio e está estacionada no meio do pátio, no travesso do portão 8. Parece que quando for taxiar, fique atenta mesmo. Tem balizador próximo. E após o azul, ingresso de guest, portão 10. Ok, após o azul, ingresso de portão 10, está a ministra da Praxia, de 6337, seguindo boa frente, Juliette, portão 03. Solo 597. Diga. O voo que vai pro 10 provavelmente vai já ser rebocado, vai confirmar o outro voo. O voo no 62 fica até através do portão 62, aguardando instruções. Já através do 62, aguardando o portão 62. Salvador, bom dia, azul 4, 5197, ponte para 10. O Nuno 62, eu acabei de coordenar com a Infraero, mesmo informou que há balizador e que há possibilidade de taxiar sem reboque. Eu não sei, particularmente não tenho visão daqui. Se o senhor ver que não vai conseguir, o senhor me chama e eu solicito o reboque, ok? Ok, no caso aqui, balizador. Tá 3745, cópia. 3745, prossiga. Autorizado, Serra Brava, Serra Papá, via rota do plano de voo, aeronave inicial, vez 1-0. Nível 320. Saída da Eole da Motiva com a primeira curva à direita. Transponder 5065, controle Salvador 119, décima 8. Nível 320 aprovado, conforme o rosto do plano de voo. Perfil da EDA, Lê da Motiva com curva à direita. Primeiro da via, pesulou 10. 50, 65, transponder 198, controle 3745. 338 Azul 417, obrigado pelo trabalho. Já estabilizado 101 na final, 436 afastado. Copa 7 Papa. Copa 7 Papa, chama a torre 118 desse ponto 5. 1895, grato. 118 decimal 95, Érico Papá. 95. Salvador, muito bom dia. Voo 455, cruza 195 para 150 com informação mais. Apenas confirmando, é 18-1-9-5. Copa 7 Papá, está autorizado o pouso, torre 118, decimal 95. 95, grátis. Doutor, bom dia, voo 455, está cruzando 185 para 150 com informação mais. Voo 1455, acione identificação, dessa vez chegada a mais para nível 060, ajuste 10-1-5. Para 060 na Mari, 1015 eu ajuste, 45 eu autorizo, queria ter destaque. Voo 9455, negativo, número 3 na aproximação. Entendi, eu consigo manter os mais. Dois informação mais. Azul 5048, acione identificação dessa via chegada a Mari para nível 070, o ajuste 1095. Amar até o 070-1095, Azul 5045. Controle, bom dia, Azul 5197. 5197, contato radar na decolagem, suba a via saída da EL para o nível 340. Da EL 340. Puxando a 6200, chame a torre Salvador na frequência 118, decimal 95, Oxané 6200. Obrigado, bom dia. 6200, estabilizou. 6200, que negar 1015, aguarde autorização de pouso. Excelente. Papa Romeu Fox, Eco Papá, Solo 42, libere na Eco, controle de Solo 219. 219, libere na Eco, Papa Eco Papá. M200, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 099. Livre pouso, pista 10, 6200. Fox-Tec Papá, confirme o pátio. Siga via Alfa, chame antes da Júlia. Voltando 3745 para o pushback em encerramento, posição 2. Posição 2 autorizado, chame o táxi. Para o táxi, 3745. 3745, corrido. Azul 4060, dessa via para 2500, o ajuste 1095. Via para 2500, prefiro Azul 4060. Papa Romeu, novembro aos Suíços, que é o controle? Vai escutar, novembro aos Suíços. Faça um cheque no seu transponder, estamos recebendo uma informação duplicada desse aeronave. Sim, deixa eu fazer um cheque aqui, novembro aos Suíços. Check papá autorizado, Juliette, parte 1, até a Lima, na Lima, chama novamente. Fique atento à aeronave da Gol parada no través do portão 8. Fique atento a balizando para contornar mesmo. Chanel 63 com meia ação de identificação de sua via chegada a Mário para nível 080 ou ajuste no 095. Chanel 63 com meia desce via para nível 080 ou ajuste 10015. Chanel 6356, mantém perfil da chegada número 4 na aproximação. Afirma a Chanel 6356, após estar pirabó, Serra Vida 366. O 1455 desça via para 4000, traz o ajuste no 095. Via para 4000, no 095. No 4060 está autorizado o RNAV da pista 90, resposta está precisando. Tomarei, 4060. Do 5048, desce para nível 050. 050, 048. Chanel 6356, autorizado, descida para nível 060. Papai ingresse, tá, foi Lima, Mike, chame na Quebec. Salvador, Gol 455. Confirma o controle, Salvador? É o seguinte, que nós estamos agora bem na nossa posição aqui, na nossa posição 9 horas, bem aqui embaixo, tem um navio fazendo limpeza de porão, está sujando toda essa água. Eu acho que isso seria interessante, se possível, informar a Marinha. Informação 9 horas, confirma? É, porque um navio que está fazendo limpeza de porão está deixando a água bem suja aqui, e isso é proibido nessa distância, então seria bom, se possível, informar a Marinha. Voo 9455, iremos passar informação para as autoridades. Sim, muito obrigado. Doutor, novembro 6, solicita atenção para 2500, faz treinamento. Confirma para todos? November Azuis solicita ascensão para 2500 pés para treinamento. November Azuis e autorizado subida para 2500 pés. 2500 pés autorizado, November Azuis. Fox 7 Papá autorizado, cruzamento no 7 Papá, até o estágio, está assinado frequência livre. Bom dia. Tamari, Eco 5, desse para 2.500 pés, está autorizado o RNAVE da pista 1-0. O ajuste é 1-0 no 5, atente a tráfego a 12 horas, 10 milhas, número 1, sequenciamento, com Eco 1-9-0. Sente, baixando para 2.500, no 0 no 5, reportarei quanto estabilizar. Para o táxi está 3745 com 170 a bordo, eu sofri 3 horas e 45, alternado da Leão. 118, decimal 95. Azul 5197, chame centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 25238, bom dia. Azul 5197, voe direto pro base. Pro base. Obrigado. 4060, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-1, 0 graus, 1-0-1. Beleza, pouso 1-0, obrigado. Alguma chance de passar a etapa a 2 mil? Pô, 1962, desça para o nível 050, voo 1962. Azul 5048, confirma aí o navio, o inspetor de limpeza, que foram em frente a Itapari. Da pista no zero. Mantenha no zero, tá? 3, 7, 4. Sobre o navio, a cor do navio, algo do tipo. É, não consigo ver no primeiro momento, acabamos de passar por ele aí. Em frente ao início de Itapari, aqui no sul. Azul 5048, enche, grátis da informação, iremos passar a informação para as autoridades. Obrigado. É, o Gol 455 formado é um navio grande, a cor dele aparentemente é mais para o vermelho e deve ter 3 ou 4 mastros. Mas é fácil identificar que é o único ali e a mancha de poluição é bem grande. Gol 455, grato pela informação, estamos repassando já. Chega. Salvador, 32, Coronel. No meia, acione identificação dessa via chegada a mar para nível 060, ajuste no 015. 060. 5048, desça para 2.510, está autorizado. Azul 5048, voo Sierra Vida 366, está autorizado o RNAV pista 10, desça para 2.510, ajuste no 015, reposto estabilizado. Sente o Serra Vitor 366 para 2.500 pés e 3.500. Oi, Janela 63, como é que pode funcionar, beleza? Janela 6356, deixa para 3.000 pés, sua ajuste no 095. Estabilizou o Gol 455. Gol 455, chame o Salvador.